Elder Scrolls Online. Yeah. Escolha sua aliança, monte sua equipe. Se prepare pra lutar até ver o seu limite. Forças inimigas vêm de todos os lados, mas eu treino há tempo e já estava preparado. Aprendi a não ter medo de mais nada. Os meus inimigos cairão ao fio da minha espada. Terra medieval, reino contra reino. A jornada é longa, tenha força, guerreiro. É preciso estar atento em tempos de guerra. Quem não estiver, foge e se desespera. Mas eu vou pra cima, nunca fujo do combate. Com a espada que carrego, posso fazer um massacre. Qual o seu problema? Vai abrir o PVP? Me